segue adiante, inevitável. No pensamento escolar, os brilhante, imaginável. A cena, o momento, atenção. As toca pique ninja, os armamento na mão. Algum de nós comenta. E se na hora caos, vigia, banca herói, as mulher começa a gritar. Por mais que eu sei que latrocina é 20 anos, antes ver a mãe deles do que a minha chorando. Meus filhos são pequenos e eu tenho uma cara que ando no vermelho em busca das bagaças. Só de desacerto nessa vida louca, perdi vários truta correndo atrás da boa. Tem hora que eu peço ao Senhor, me salve. Será que eu vou morrer pelo estanho do Azik Sauer? Ou então apodrecendo na cadeia? Perdi minha quadrilha, irmão, só foi morte feia. Ai, tio, pelo amor, por favor, nem pensa assim. Se fosse pra parar e lembrar, eu nem tava aqui. Porém, vamos que eu tô firme e positivo. A vida é nervosa, se der certo, nós tá rico. Nós tamo em três carros que é pra não dar destaque. Os cofres é recheado e as joias são detalhe. Então, vamos pra cima porque tô aqui de passagem. Pra mim não tem Suíça, Amsterdã, nem viagem pra Europa. O máximo é ali no Paraná. Vida nova e humilde pra desbaratinar. Um carrinho popular, uma casinha de dois quartos. Tá bom demais só pra quem cresceu em barraco. Deitado de cara no chão, bagulho é louco. Brinquedo maldito na mão, fura miolo. Não tenta ser herói, reagir nem pensar. É bola na cabeça pra quem desacreditar. Deitado de cara no chão, bagulho é louco. Brinquedo maldito na mão, fura miolo. Não tenta ser herói, reagir nem pensar. É bola na cabeça pra quem desacreditar. A cada minuto que passa, uma eternidade. Fico observando os edifícios, a cidade. Fazendo mó castelo, nego. Tem que dar certo muito. Dinheiro na cena, eu sei, é só progresso, eu vou. Os pés de porco passa, botaram a cabeça pra fora, deram a cuidada. E eu com a mão na traca, louco pra rajar. Por sorte foram embora, não quiseram enquadrar. Chegamos, boca e ideia, vamos arrebentando tudo. O plano é aquele mesmo, os clientes vão pro fundo. Cê tranca no banheiro, que o segurança é nosso. Gerente é prioridade, chave do negócio. E é comigo, boto ele pra ouvir a voz do neto. Pelo celular, nunca te ver o secreto. Tiozinho da senha, vamos, não reage. O bagulho não é brincadeira, não é sessão da tarde. Então, já que cê sabe, vamos abrir nessa merda. Que ainda não matei ninguém, porra, eu tô com pressa. Tanta pressão psicológica é foda. Alguém até mesmo sem querer treme na hora. Escutei só o disparo. Pressenti, vai chover de força tática. Vai ser ruim de sair, não importa como vim, mas aqui não vou ficar. Então, cata apenas o que der, vamos vazar. Deitado de cara no chão, bagulho é louco. Brinquedo maldito na mão, fura miolo. Não tenta ser herói, reagir nem pensar. É bola na cabeça pra quem desacreditar. Deitado de cara no chão, bagulho é louco. Brinquedo maldito na mão, fura miolo. Não tenta ser herói, reagir nem pensar. É bola na cabeça pra quem desacreditar. Lá fora tá minado, o bagulho tá loucão. Pela frequência do rádio, a negociação. Queremos a imprensa e os nossos advogados. Não testa paciência pra não ter corpo rajado. Os que estavam lá fora de AK e automática cair ensanguentado, fuzilado na calçada. Então, não vou me entregar e assinar 25, prefiro ir pro inferno e levar madame comigo. Porra, tamo fudido e minha mulher tinha avisado. Amor, não vai nessa, o aluguel tá atrasado. A despensa tá vazia e acabou o gás. Mas não sei, tô com mau pressentimento, então não vai. Puta que pariu, só de pensar da neurose. Vontade de sair trocando e levar o cofre desviando. Das balas igual Matrix no cinema ou num passe de mágica. Num poste carreira, ficar uns dois meses intocado na fazenda de um parceiro meu no Mato Grosso, que é firmeza. E dá pros meus filhos o que eu não pude ter, ao invés de aparecer algemado na TV. Por quê? Que é assim, nós aqui cresce sonhando com os carros da propaganda, os plaqueios, os malotes do banco. Chegou a hora e não tem misericórdia de brinquedo assassino. Vim buscar minha conta dando fuga. É hora de acordar. Ei, true, não tem boi se entregar nem pensar. Sou ladrão, tudo bem, mas pra cadeia eu não volto. Minha traque é minha caneta que assina o meu óbito. Deitado de cara no chão, bagulho é louco. Brinquedo maldito na mão, fura miolo. Não tenta ser herói, reagir nem pensar. É bola na cabeça pra quem desacreditar. Deitado de cara no chão, bagulho é louco. Brinquedo maldito na mão, fura miolo. Não tenta ser herói, reagir nem pensar. acreditar. Thank you.